brincando com Weston. Iremos passar pregando nossa maneira de encarar o mundo. Psicodelicamente você poderia se julgar errado, mas como estou estudando, não há um conceito errado, apenas caminhos diferentes. Anarquicamente falando, nasci livre. Por isso estou neste momento articulando sobre o que restou entre você e seu eu projetado. Epicuristicamente dialogando, suas ideias são atrasadas e vulgares. Mas como um bom malungo que sou, eu picho suas obras e fachadas. Trágico eu, apenas um ex-cyberpunk apolítico, sociopático. Sou a favor de ideias livres e pensamentos virgens. Não é preciso fumar, não é preciso decifrar enigma. Eu não preciso viajar. Deixo a Gestalt entreaberta para os questões de Jorge Adão. Por favor, ideia livre, Deixa de calça sempre aberta para expandir meu jardim.